Está começando mais um Desventura Cast. Olá, aventureiros! Está começando mais um Desventura Cast, episódio número 2, e eu estou perdido nessa trilha. E aqui é o Senpai, eu estou mais perdido que segue em tiroteio também. E o Emerson tá tão perdido que nem falou, cara. Eu tô perdido, deixou eu falar, ele deixou eu falar dele aí. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta. E dessa vez vamos desenvolver uma historinha. Vamos criar um ponto. Vamos tentar. Comer, pode ser. Tentar não, cara, vamos conseguir, se tiver roda a gente arrasta, então vamos lá. Isso aí, vamos para os e-mails, que a gente tem e-mails agora, é muito bom isso. Isso aí, pessoal, leitura de e-mails, a primeira leitura de e-mails do Desventura Cast. E quem está comigo aqui? O Senpai, como sempre, mais inútil. Então tá, Senpai, antes de a gente começar a nossa leitura de e-mails, nossos recados, né, os recados básicos. Primeiro recado, que eu acho que todo mundo já sabe, não teve cast semana passada. Teve um vídeo meu. Teve um vídeo, ah, aproveita e faz o jabá aí, então. É mesmo, teve meu vídeo do meu canal. O canal tá fraquinho, mas tá indo. O canal tem gameplays, é óbvio, né? Mas provavelmente vai ter mais algumas coisinhas relacionadas a animes que eu quero pôr pra ficar mais dinâmico e mais bonitinho também. É isso aí. Bacana. Semana passada não teve cast porque o editor tá lento, né? O editor tá muito lento. Não, o editor... Só... O editor tá sacana, né? Inclusive o editor mandou agora pra gente os e-mails que a gente vai ler, né, cara? Muito cômico mesmo. É, ele não faz nada, pelo jeito, né? Fica lerdeando e manda coisa pra gente fazer. Mas é assim mesmo, é a vida. Enquanto dois trabalham, observa, que é Brasil. Mas temos nossas redes sociais. E quais são nossas redes sociais no Facebook, Robson? É o DesventuraCast, www.facebook.com/DesventuraCast. Tem o Facebook do nosso Kalel. Uhul, sou eu. facebook.com/GuilhermeKalel. Tem o meu, Robson.cruz. E tem o do Emerson, emerson.line, todos seguidos, né, de facebook.com/. Vale mencionar que o do Emerson é tudo em caixa alta, né? Tudo em caixa alta, inclusive o ponto, se der pra deixar em caixa alta, acho que também tá. Exatamente. Então, fica a dica pra você. Mas também nós temos nossos Twitters, que são muito bacanas, que são mais fáceis de falar, por isso eu vou falar o Twitter. Com exceção de um, mas vocês vão entender. Exatamente. Qual que é o Twitter do DesventuraCast, Kalel? O Twitter do DesventuraCast é twitter.com/DesventuraCast. Twitter, que eu já vou fazer o jabá do meu Twitter, né? twitter.com/gmudo. Gmudo. Kalel, simples assim. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Tem o do Senpai, que é twitter.com/RobsonSenpai, só as iniciais do Robson e o Senpai maiúsculo, mas normal, nada demais. Acho que também não afeta se digitar. E agora? Agora a gente tem um Twitter mais medonho da Twitchsfera. É www.twitter.com.br/EmersonSum. Tudo em caixa alta e com dois N's. Com dois N's, pra ficar legal de você. Pra ficar legal. Santos, em minúsculo, tudo em minúsculo. Cara, impressionante. Parabéns pro Emerson, cara. Parabéns. Toma, só um aspas, um parênteses aqui. Ele é designer, tá? Ele faz design. Então essa coisa não tá nem um pouco visual, mas ele é designer, tá? Só um parênteses. Ainda bem que ele não é um cara simétrico, né, cara? Senão seria muito pior. Terceiro recado, nosso feed está com um problema, ele não está atualizando, mas o editor está correndo atrás para atualizar. E falando no editor, cara, esse editor ele fica me sacaneando no Twitter, cara. Pra quem não sabe, o editor ele controla lá o Desventura Cash, às vezes a gente posta alguma coisa, ele vai lá e exclui, o editor bem sacana. Mas ele tá me sacaneando no Twitter só porque eu sou gordo, cara, isso é bullying, velho. Ainda bem que ele não viu nenhuma foto minha aí, dá. Isso aí, vamos para nossas leituras de e-mail, porque a gente tem 3 e-mails super interessantes, mas antes disso, quem quiser mandar um e-mail pra gente, Robson, qual é o nosso e-mail? desventuracast@gmail.com. Simples assim, nada demais. E vamos nessa. Nosso primeiro e-mail que a gente recebeu, muito bonitinho, é do Lucas Pereira Nascimento, nosso conhecido Lusca. Lusca, Lusca, Lusca. Leia aí, Robson. Venho por meio deste informar que achei o piloto bem satisfatório. Mas o participante do podcast, Emerson, precisa arrumar o seu microfone, porque está parecendo que ele fala de um aparelho móvel. Então, é, né, tipo assim, ele realmente estava falando de um aparelho móvel. É, pra quem não sabe, ele estava mesmo. De um aparelho móvel, cara. Continuando, também, outro recado que gostaria de deixar, se possível, nos próximos podcasts, falar mais sobre o grupo de Curitiba, Paissandu, mas gostei da proposta em geral. Sem mais, agradeço a oportunidade e um sorriso. Smile, bonitinho. Um smile bem delicadinho. É super bacana também. Então, Luscas, a resposta para o seu proposta de falar mais sobre o grupo Curitiba barra Paissandu, a resposta é não. Porque a ideia do cast, desde que eu, o Senpai, o Emerson juntou, foi abranger o todo, cara. A gente, se vocês realmente quiserem que a gente fale sobre o grupo, a gente precisa de um retorno de vocês. E isso mesmo. Porque não adianta a gente estar falando aqui empolgado sobre esse grupo, e mais pra frente as pessoas, os nossos outros ouvintes vão saber o que é esse grupo, se vocês do grupo mesmo não derem um retorno pra gente. Então, quem é do grupo CWB barra Paissandu, manda e-mail pra gente, quero que você fale, a gente quer que vocês participem. Sim, mande seus interesses, mande e-mail, a gente cita seu nome, e quem sabe a gente pode convidá-los a participar de um podcast com a gente. Sim, que seria muito satisfatório pra gente, né? Sim, claro, com toda certeza. Isso aí, segundo e-mail, de Lara Garcia Rosa. Ela é aqui do Rio de Janeiro, de natividade, de longe, viu? Onde nós tá chegando já, ela viu? É Rio de Janeiro já, Carol, surpresa, hein? Então, quem ouviu o nosso último cast sabe que o Robson propôs um desafio, que é as pessoas mandarem pra mim, quer dizer, pra mim não, né? Pro nosso e-mail, me chamando de gordo. E ela topou, ela mandou o Kaleo Gordo pra mim, cara. Só ela encarou o desafio e ó... Falar nisso, o desafio ainda tá de pé? Tá. Tá? Mas eu vou ler o e-mail dela, cara. Eu vou ler o e-mail dela, porque é muito engraçado. Tipo assim, ela falou, Kaleo Gordo e Robson Bobão. Não gosto de Doritos. Se quiser mandar um... Quê? Piraque? Piraque de chocolate, eu aceito. KKK. Com certeza ela editou esse KKK com o rosto fechado, mas sim, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é a frase do não gosto de Doritos. Mano, você realmente não ouviu muito bem o nosso cast, porque o desafio do Doritos é totalmente diferente. Você tem que ouvir o nosso piloto e contar quantas vezes eu falei a palavra cara. Isso mesmo. E foi interminável. Então você não ganhou o seu chocolate. Você não está dentro do nosso padrão de pra vencer esse desafio. Você foi a primeira, você iria ganhar, mas não preencheu os requisitos. Mas você mandou que eu sou gordo, que não é uma constatação muito difícil, mas beleza, Lara, obrigado pelo seu e-mail, muito satisfatório. Uma aspas também aqui, esse tal piraque, um parênteses, não uma aspas, outro parênteses, esse piraque é uma, para nós curitibanos, bolacha, mas para eles é um biscoito de chocolate, eu não sei como que é, já vi uma caixa perdida por aqui na cidade, mas nunca comi também, não sei como é, não sei como pode ser. Enfim. Não, é mesmo. Usem a imaginação de vocês e quem sabe, se quiserem dizer como que é, se quiserem mandar uma caixa pra mim, um pacote pra gente também, eu não vou ficar bravo, tá? Nem um pouco. É só pedir meu endereço, eu entrego e tudo mais, e é isso aí, vamos para os próximos. Não, mas só pra avisar, o desafio ainda tá de pé, de contar quantas vezes eu falei a palavra cara no episódio piloto, e se quiserem continuar mandando que o Robson é bobão, fique à vontade. Também. É isso aí. E nosso último e-mail, e não menos importante, ele, o cara mais comentado no piloto. ele mandou um e-mail pra gente se pronunciando: o Senhor L, pessoal, o Senhor L. Não é o L do Death Note, mas é tão importante quanto, pelo menos para o nosso podcast. Super importante. Robson, leia. Só quero dizer que meu relacionamento com a senhora J está muito bem. E não está do jeito que vocês comentaram no cast de vocês. Ponto. Ah, tem uma carinha de... tem uns olhinhos fechados que deve ser... significar uma insatisfação. Com certeza. Quem não sabe o que é o Sr. L, vai estar aí no post para você ouvir nosso piloto, para você saber quem é o Sr. L. E eu só tenho um recado para o Sr. L. Duvido. Não estou vendo vocês por aí não, hein? Acho que isso é lorota só pra gente parar de encher o saco. Mas nós vamos continuar nessa encheção de saco até o senhor L assumir até o relacionamento com a senhora J. Até que haja uma confissão formal. É isso. Exatamente. Aí. Exatamente. Isso aí. Acho que acabou, então vamos para o cast. Até mais, pessoal. Falou. Beleza, pessoal, já que a gente vai desenvolver um conto aqui, primeiro a gente precisa determinar em que tipo de situação essa história vai passar, essa desventura vai passar. Vocês querem sugerir? Era uma noite fria. Não, eu quero local, não saber se era dia ou noite. Você não deixou terminar, né? É. Você me cortou, né? Que isso, cara? Que sacanagem agora. Caramba, vambora. Tá, e aí, mas sugestão de local, qual que vocês sugerem? Cidade, campo de soja, campo de neblina, não sei se isso existe. Campo de soja transgênica. Gostei, cara, campo de soja transgênica. Campo de soja transgênica. O que vai ter lá? O que eles vão enfrentar? Ratos radioativos gigantes de 2 metros? Caraca, foi profundo agora, hein? Não, foi um pouquinho mais pra cima. Se fosse em topeira, seria profundo. Nossa, que foi horrível. Parabéns. A piada foi graça. No timing perfeito. Cara. Caraca, até o mestre Splinter ficaria feliz agora. Oi? Até o mestre Splinter, que é um rato, ficaria feliz. Cara, tem que explicar a piada, é sacanagem, cara. Explicar a piada é sacanagem. Tá de sacanagem. Tá, vai ser... num campo de soja transgênico, beleza. Meu Deus do céu. Onde que vai ser esse campo de soja transgênico? Em que país? Brasil, né? Então tá, vai ser no Brasil e no campo então de soja transgênico. Então nós vamos enfrentar Saci e... Gringos. Lula sem cabeça. Nós seremos gringos. Vai ser em Gringos. Em Gringos. E quem vai ser nosso o personagem ou nossa personagem, masculino ou feminino, que vai ser a principal aí? Senhor Miyagi. Ah não, vamos criar um nome, algum nome. Senhor Miyagi. Senhor Miyagi é uma boa, porra. O Senhor Miyagi. Ele é o mestre do nosso ator principal, do nosso personagem principal. Ele vai ser tipo um saco. Isso, ele vai ser tipo o mestre dos magos, né? Que tipo assim, o cara vai entrar no campo de soja transgênica que ele vai falar. Não, hein? Cara, fala em mestre dos magos, viu o negócio. Agora fugi um pouco, mas. Aquela história, só que agora ele é jovem, comendo pouco. Ah, sei! o carinha lá do corrente lá, um ogro, velho. Cara, ele virou um viking assim, sinistro, cara. Eu pensei, nossa, esse virou um viking. O cara que falou lá que tem escudo e tal, né? O cara parece o Capitão América, velho. Essa, né? Ele ficou assim, um bombadão. Aí o Rich ficou escroto, cara. O Rich ficou muito escroto. Não, aí, ele, mas o cara foi... O gigante, cara, também. O Piazinho lá, né? O mais novinho. Bob. Cara. Pior que, tipo assim, ele tava com uma barba assim sinistra, cara. Ele parecia realmente um viking, cara. Ele tava estampando assim na testa, viking. Muito louco. Voltando pra história. Vamos lá, né? Tá. Cara, a gente ainda não decidiu quem vai ser o personagem principal. Vai ser um homem ou vai ser uma mulher? Eu sugiro mulher. Pode ser mulher. Vamos inventar um nome pra ela? Kumbika. Kumbika, cara. Eu gostei, cara. Eu gostei com o Mika, cara. Eu gostei. Mika. Com o Mika, cara. Tá, que ela arranjou um aeroporto só pra ela e chamou o aeroporto de Cumbica. É isso? Então, mestre Hermiag é o mestre da Cumbica. Senhor Miyagi. E apaixonada pelo. Robson, agora você dá uma dica, cara. Porque eu e o Emerson aqui já fiz bastante já. Diz aí, Robson. Pelo senhor Estrôncio. Estrôncio, cara. Viu? Essa história tá ficando muito boa, cara. Esse conto tá ficando demais, cara. E o que que... Sim. Então quer dizer que as aranhas... Quer dizer, não. Os ratos gigantes sequestraram... Como que é o nome do cara? Senhor Estrôncio. Eles pegaram o seu Estrôncio porque a Cumbica tinha alguma coisa que eles queriam. E a Cumbica não sabia o que que era. Quem poderia ajudar ela era o Senhor Miyagi. Senhor Miyagi, exatamente, cara. Senhor Miyagi, falecido Senhor Miyagi. O Senhor Miyagi, ironicamente, estava na frente da plantação de soja transgênica esperando ela, porque sabia que ela ia ter que passar por ali. Caraca. Ele estava camuflado de espantalho. Perfeito. Meu, parabéns, cara. A gente descobriu uma história muito incrível agora, velho. Meu, caraca, velho, que incrível. Ei, detalhe. Começo, meio e fim, parceiro. Começo, meio e fim, cara. A Cumbica chega assim na entrada do campo de soja transgênica, naquela neblina pairando sobre a soja. É óbvio, né? Ainda bem. De repente ela vê lá longe, assim, uns 2 metros. Um cavalo, cara? Ela vê um cavalo? Como assim ela vê um cavalo? Não, ela vê o estrondo de alguma coisa que ela acha que é cavalo. Muito bom. Não é cavalo, é uma pedra. Pode ser uma anta gigante. Uma anta. Uma capivara. Capivara. Meu, é meio agora tem capivara gigante. Cara, é tudo atroz, né? Então. Vai lá. Aí ela vê, tipo assim, estrondo. E ela não entende. E ela grita: estrondo! Aí do nada. Cara, a gente precisa dar um, tipo assim, uma forma física, né, pra Cumbica, né, uma aparência. Aí eu tenho uma ideia. Ela é uma moça de 103 quilos. Caraca, MMA aqui, velho. 103 quilos? 103 quilos. Imagina, a moça é do meu tamanho, cara, mais ou menos. É conceito, hein? Se ela for baixinha, ela é um chão. Morena. A morena também, mano, que ela tá preta. Tá usando um óculos escuro. De noite. De noite. Ela é hardcore, velho. Ela é hardcore. Ela gosta da parada hardcore. Cabelo enchapado, tá ligado? Sim. Cabelo bicho aí. Aí. Mais ou menos isso, cara. Assim. Tá bom, bom, cara. Né? Tá bom. Boa, dá. E quanto que ela tem de altura? Ela tem 55 centímetros. Caraca! E ela tem 103 quilos, cara. Meu, ela vai rolando. It's a monster. Ela é um anão, então, cara. É uma anã. Sei. Então ela tem que andar com um machado, cara. Se é um anão. Machado, uma capa. Tudo. Pacote completo. Pegou o perfil dela? Peguei. Qual que é o perfil do Estrôncio, Rob? Vixe, perfil do Estrôncio. Ele é ruivo. Totalmente diverso da ruivo alto, nariz meio estilo gavião. Estilo meio gavião. Estilo gavião. Gavião style. Cabelo. E ele é. Cabelo é ruivo. Tem algumas sardas. Cara, eu tô sentindo assim uma descrição de uma pessoa muito conhecida, cara. Droga. É, eu tava quase falando a mesma coisa. Tipo, eu conheço a pessoa, porque. Um bom entendedor. Só o cabelinho ruivo é assim. Só o cabelinho ruivo e as cerdas do rosto e o nariz, pronto, já dedurou tudo já. Já entregou o menino. Entregou o ouro. Tá, vamos lá. E aí, o que acontece? Vamos que começar história? A história, né? Então, quem? Aí, mas ela, é um ela grita. Estrôncio! E começa a correr com o machado dela e a capa voando. E ela tropeça e vai rolando. E de repente, Mestre Miyagi para ela. Ele aparece do nada, cara. Ele é ninja, velho. Sabe aquela pedra lá? Caminho certo estar você. Isso! Estrou se encontrar vampira. Caramba, vamos pra história da tua vez, que a gente vai ficar mais esquecendo todas as paradas. Então, aí ele para e ele fala: salvar Estronço você deve. Não, mas não tá bom. Daí ela falou assim: ah, vá, sério que eu vou ter que salvar ele? Isso eu já sabia, cara. Tá, então vamos fingir que de alguma maneira o mestre Miyagi convence a Kumbika que ela realmente tem que salvar o Estrôncio, só que ela fica com muito mais vontade de fazer isso. E eles entram no campo de soja. 2 metros que eles andaram no campo de soja, eles não veem nada mais. Mas 3 metros eles encontram 3 ossos. Só 3 ossos mesmo, tipo, que eu não sei se vai servir pra alguma coisa lá na frente, mas nunca se sabe. Osso não tem nada especificado, osso de galinha, osso de não sei o quê. É uma opção. Eram ossos e estavam brilhando com sua experiência em jogos. Osso. Aquilo serviria para alguma coisa. Era um item que deveria ser pego e ser guardado no inventário. Olha o gamer falando, cara. Meu Deus do céu, isso é muito gamer. Inventário. É, usar isso, cara. Usar isso a nosso favor. E do nada, ela pega e coloca esses ossos no saco gigante de 30 metros que ela carrega. Que agora ela tem esse item. E era pra soja. Soja transgênica, né? E o mestre Miyagi, enquanto isso, guiava o caminho pra ela. Mostrando exatamente pra onde ela tinha que ir. E eles iam indo. Tá, o cachorro não vai ter nome. O nome do cachorro vai ser cachorro. É cachorro. Ponto. É dog. E ele também é um cachorro radioativo por causa da soja transgênica. Comia soja, então é um cachorro normal. É, pronto. Com certeza. Se ele comia soja, ele não era um cachorro normal mesmo. Um cachorro normal, velho. Ele era o guardião da soja. Pronto. Caraca, acabou. Esse eu gostei. Guardião da soja. Mas ele era guardião da soja transgênica. Não, ele é guardião da soja normal. E quando ele viu a soja transgênica, ele ficou indignado. É. Ele ficou com o olho verde, parecia um vilão. Mente de contato? É, isso aí. Foi tipo o Duende Verde. Ah, tá. Ele se transformava em duende, né? Peraí, tipo assim, ele era gigante e ele virava uma coisinha pequena, cara. Era gigante, ele era uma coisa menor ainda. Ele tinha um efeito oposto do Hulk, né? O Hulk é o doutor que vira o Hulk. Ele é o contrário. Isso, ele é o contrário. Então, na verdade, ela não encontra o cachorro. Ela encontra o duende. E o duende tá agindo que nem um cachorro. O duende, por ser bonitinho, né? Ah, que bonitinho. Levou o doente pra casa. E também era questão, tipo assim, emocional, né? Tipo assim, porque ela via alguém mais baixo que ela. Que agia como retardado. Ela, assim, pô, eu não tô tão na merda assim, né? Tem alguém pior que eu. Adota o duende. E eles continuam a sua caminhada na grande trilha do campo de soja transgênica. Bom, esse campo de soja transgênica é longo, né, cara? Eles estão andando ali faz horas já. Então, o que a gente pode bolar agora, assim, pra... Sério, porque a gente precisa deixar mais emocionante, porque, beleza, começou bem legal a história, mas agora tá bem chato. E então, é quando tá parecia tudo fim, perdido, tá aparecem fazendo, dois tá seres. Fazendo, criando história, criando bicho. E começaram a pronunciar, pra proteger o mundo da devastação. filhas das pessoas de nossa nação, para denunciar os males da verdade e do amor, para estender nosso poder às estrelas. E quem eram eles? Jesse! E o inimigo número 1 do cachorro aparece. Miau, é isso aí. Sério que você quer colocar a equipe Rocket, velho? Cara, é zoeira, velho. Então tá, eles encontraram a equipe Rocket pra proteger o mundo da desvastação da soja transgênica. Não, detalhe, com a cueca em cima da calça. Sim. Eles eram da família de El também. Os caras estavam com a cueca. Ei, não me sacaneie. Era quase meia-noite. Vai falando? Ela se transforma numa belezura, vamos dizer assim, fazer um negócio. E apareceu uma carruagem de abóbora. E ela devorou a carruagem de abóbora. Caraca, ela tava morta de fome então. Isso antes da meia-noite. Isso antes da meia-noite. Aí passou da meia-noite. Se transformou na. Diz uma mulher bonita aí. Como é que essa é bonita pra caramba? Natalie Portman. Oh my god, wow. Natalie Portman. Mas agora, ela começa a dar autógrafo, os fotógrafos começam a aparecer, parados. Do nada, né, cara? Do nada, sempre um monte de fotógrafo parado. O cara aparece. Oh, ela está aqui e tal. E um semblante apareceu. Era a sua fada madrinha. Mas espere, é o tio Sam. Verdade. Podemos esquecer do tio Sam. Caraca, cara, essa história já tá confusa demais. Peraí, a Kumbika virou a Natalie Portman. Aí isso. Isso pela minha noite. Por um desejo que ele foi, que foi concedido pelo tio Sam, cara. O tio Sam apareceu pra ela em forma de. De fada madrinha. E transformou ela. Fada madrinha. Tio Sam apareceu na fada madrinha, cara. Boa, boa. Não, tá. Condenou ela a ser. Ser feia como a Natalie Portman por ter comido. Não, a Natalie Portman não é feia. Vamos ter que trocar, cara. A Natalie Portman não é feia. Scarlett Johansson. Pô, Scarlett Johansson resolveu uma negra, cara. É uma boa. Então vai. Ela pode dar porrada. Não, ela comeu a abóbora gigante, veio o tio Sam e transformou ela na Scarlett Johansson. Ah, e vai ter aquela frescura. E como que ela vai voltar a ser a Kumbika? Não vai, cara, ela tá sendo condenada a morar no corpo. Ela vai sofrer por toda a eternidade a usar o corpo da Scarlett Johansson. Exatamente. O nome não muda, só. Beleza, vamos deixar assim, porque assim eu gostei daí. Você vai ser amaldiçoado a viver o resto da sua vida, gata, desse jeito. Beleza. Então ela chegou... comeu a abóbora. Ela comeu porque ela foi influenciada pela radioatividade da soja transgênica. Ah, e por causa, da soja transgênica que afetou a abóbora, que ela virou a Scarlett Johansson. Não. Não? Por causa do tio Sam, então. É perfeita graça. Soja. Fica muito, faz muito sentido daí. Tá fazendo sentido. Então foi caso, o tio Sam, como fada madrinha, transformou ela no, na Scarlett Johansson. Fechou. Beleza? Beleza, ela continuou andando e encontrou a toca, vamos chamar assim, a toca... dos ratos gigantes e das capivaras gigantes. Só que as capivaras... Não, a capivara era o boss, cara. O quê? A capivara era o boss. Ela comandava os ratos gigantes. Ah, que sem graça, porque tipo assim, o namorado dela veio montado em uma capivara gigante. Então, era o boss sequestrou ela. Sequestrou ele. Ah, que sem graça. Então, assim, geralmente quem carrega o prisioneiro é o servo do servo do servo, cara. Nunca é o the best da motherfucker. Mas pra você ver que o nível do cara era outro. Beleza, então ela chegou lá na toca das capivaras e tava cheio de rato gigante de guarda. Cara, tô imaginando a cena aqui, capivara com ratos gigantes em uma toca. Meu Deus do céu, eu já tinha morrido do coração já. Mas não pode, a Kumbika não pode, cara. Mesmo na segunda fórmula de Scarlett Johansson, ela tinha que encarar seus medos. Também o tamanho dela, né? Não, mas até aí ela tava feia ainda, né? É, ela tava bem feia, tava bem branca. Até os dois ratos, então. Então, ela vê aquilo e pensa em atacar. E Mestre Miyagi do nada aparece de novo e fala: não, atacar tu não deves. Atacar não deverá você. Esperar o momento certo, você irá. Entendeu? Você não pode ter sim. É, eu tô sem ideias agora. Alguém tem ideia aí? O Robson, chama alguém aí pra ajudar a gente. Oi. Olá. Oi. Olá. Olá. Ela é tão doida quanto nós, tá? Fica tá, aí. Então, valeu, seu pai. Que você não precisa de mim agora. Senpai, olha então, que eu mandei o Slender te abraçar, hein? Atenção. Então Senpai, vamos lá. Então, explica pra ela. Então, isso que eu ia falar pra você. Explica pra ela o que a gente tá fazendo. Olha, a gente tá criando uma história a partir de nada. A gente tá pegando coisas aleatórias e montando uma história. Até agora eu anotei assim. Louca, ela não... Eu anotei mesmo, eu anoto tudo. Eu até esqueci o nome dela. Olha o Rob esperando. Como é que era o nome dela mesmo? Kumbika. Beleza. Kumbika. Tá. Ela tá, a Kumbika tinha o namorado, trouxe, ele foi raptado, tá? Ela foi guiada pelo mestre Yoda 3. É, os ossos são itens brilhantes que ela vai usar, a equipe Rocket é do bem, what the fuck. Ela virou a Scarlett Johansson por uma fada de rock, e as borboletas mágicas radioativas guiaram ela até as ratazanas gigantes. Tá, o mestre dos magos 2 apareceu e não deixou ela atacar? Isso, a gente falou tipo assim, ferrou, a gente não sabe mais o que fazer. A gente manda um meteoro destruir tudo ali, incluindo o namorado. Ó, dá pra fazer um final. Dá pra fazer um final troll que ela tá pra salvar ele e o mundo acaba. Ia ser legal. E chegou 21 de dezembro e o mundo acabou. Cara. O mundo acabou e. Isso, só que tipo, ela tem que estar pra salvar ele. Então o mestre não deixou ela atacar porque ela precisa fazer uma poção de gnomo espremido. É. Que ela tem que espremer com os ossos. É, e ela vai usar os ossos pra mexer, porque eles são item brilhante. Pô, gostei, cara. Ficou bacana. Ficou medo, mas ficou bacana. E aí ela vai tomar essa poção, ela vai poder escolher a forma de qualquer pessoa que ela quiser. Ela vai escolher ser a fada The Rock, que o cara é forte. Ela vai chegar e... O cara tem todos os requisitos, não! No pera, os bichos são ratos, certo? Isso. Dá pra ela desejar ser o Fuzz McFurry. Sabe, né? Vocês me foram. O gatinho matador de ratos. Vocês não vão jogar. Agora sei, agora sei. Aquele jogo que o teu objetivo é esmagar os ratos. Tô ligado. Acho que o Emerson. Dá pra ser também, mas eu acho que acho que melhor ela virar o The Rock fada. Porque ele é forte e tal. Fazendo o seguinte, ela é metade gato, metade fada The Rock. Porque o fada The Rock tem mais pontos de magia. Isso. Tem inteligência maior. E tem testosterona. E gato é pra ataque físico, isso. Beleza, e eu tem ele um de força. Felino. É isso. Eu tenho uma teoria de pizza que eu sempre, quando vou na pizzaria com o pessoal, eu sempre reclamo disso. As pessoas vão na pizzaria pedir pizza de frango com catupiry. Eu acho muito escroto isso, porque, tipo assim, pizza de frango com catupiry é pizza de coxinha. Você vai lá no mercado ou qualquer outro lugar, paga R$1 e você come uma coxinha, que é a mesma coisa que uma pizza de frango com catupiry. Eu não entendo porque as pessoas fazem isso, cara. Pagam muito pra comer pizza de coxinha. Se você pensar, as pessoas fazem isso com tudo. Tipo, vamos supor você arranjar uma namorada. Uma namorada. Ai, ai. Não, pra que eu vi uma namorada? Pra aí que não. Eu tenho que ouvir essa. Não, vai, vamos supor. Você arranja uma namorada, tá. Você tem alguém pra você comer. Beleza, agora. Tem dia dos namorados. Tem aniversário de namoro, blá blá blá blá. Tem você parar de jogar Xbox pra dar tanto pra ela. Pô, é sacanagem. Aí tá. Agora, se você quer comer alguém, paga uma puta. Uma vez, é sempre uma coisa diferente e tal. É isso aí, a mesma coisa que a da coxinha. Você pega a mesma coisa, só que é mais barato lá e a mesma porcaria assim é diferente. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Agora eu vou começar a pedir pizza de coxinha, cara. Cadê o telefone? Não, vou falar assim, eu quero uma namorada. Boa. Quero olhar pra ele assim, como assim? Tava meio Julieta, saquei. Não, cara, você não entendeu. Aqui a Kombika tava com os poderes do The Rock Fada e ela podia usar o poder teletransporte pra levar numa pizzaria. Isso, e cara, foi aí que ela conseguiu tudo, porque ela comprou pizza de queijo com catupiry. 4 bilhões de queijo. Ela comprou pizza de 4 queijos com catupiry e um pouquinho de frango. 8 queijos porque ela era hardcore. Ah, 8 queijos porque ela não tinha medo da morte. E deu pros ratos. Aí os ratos comeram e a gordura do queijo foi pra... Se revoltaram contra a capivara mestre. Isso, a gordura do queijo tinha, tipo... Eu posso falar de novo, né? Posso. Tinha, era meio uma gordura radioativa. Aí... Feito com soja transgênica. Isso. Aí. E voltaram contra a capivara mestre. Isso, só que, porém, a capivara mestre tinha 32 irmãs gêmeas do mal. Meu caneco! Tá, caraca! Essa, ele essa teria foi que boa, subir... cara. Eu gostei muito dessa, cara. E ela teria que. E os ratos mutantes teriam que subir a torre onde estão em cada andar cada uma dessas gêmeas. Cada um com não, poder cara, acima. Não vem com essa parada de Cavaleiros do Zodíaco. Start online agora? Meu Deus, cara, não vem. Não, sobe num dragão, sobe num pássaro gigante, sobe manda por CDX, chega mais rápido. Eu sei, cara. Pega a varinha mágica, faz uma mágica na capivara, põe a asa nela, velho, sei lá, e sobe. A fada voa, velho. Fada não voa no The Sims. Ela é uma fada do The Sims, e ela é The Rock, ela tem muita massa corpórea, ela não consegue levantar do chão. Oh, meu Deus. Poxa, mano. Ela tem pouca mana. Eu ainda tô imaginando, tipo assim, a Kubica, que era uma anã de 130 kg, virar a Scarlett Johansson, que depois virou The Rock Fada, cara. Meu, The Rock Fada barra gato. Essa história realmente não tem o menor sentido, cara. Mas beleza, tá legal desse jeito. Então, barraqueira, né? Sabe o que acontece? Como ela tem que subir as torres, que seu pai colocou as merdas da torre, beleza, né? Ela encontrou um porco. Colocar o senpai nessa história, ele subiu as torres. Ela encontrou um porco e chamou ele de senpai. Não vale. Aí ela colocou uma cela nele e, tipo, sabe Minecraft quando você monta no porco? Sei. Então, ela foi, eia! Toma as torres que você criou, seu porco maldito. E o porco tava com a camisa do Corinthians. Aí piorou! Vai, não é só porco, é ladrão, mas ela fica de olho na carteira. Vai, Corinthians! Nossa, imagina como é que o porco tá carregando o The Rock Jones. De repente o senpai parou de falar, né, cara? Acho que foi maldade, desculpa, senpai, você sabe o que eu tô planejando a minha vingança. Vamos ver então. Quando eu estou no silêncio, a minha vingança é mais. Eu tenho uma coisa mais maligna. Estou. Senpai, eu tenho uma coisa pra dizer pra você, cara. A vingança não é plena, mata a alma e envenena. Então, beleza, ela tá subindo no senpai na torre, beleza? Ela amarrou a carteira dela com um cadeado e ela está subindo. E tinha rastreador. O que ela vai. O quê? Tinha rastreador por satélite a carteira dela, pra ela ter certeza onde que tava. É. Isso aí. E cada nota era dela. Era um iCarteira da Apple. Beleza, ela subiu as torres. E aí? iCarteira. E aí? Ela tá subindo as torres, me ajude. O que ela vai encontrar lá em cima? Meu pai, suas ideias são ótimas, claro, como sempre. Tá, agora ela tem bilhões de torres pra enfrentar e tá montada em um porco. Eu sugiro ela colocar o porco assim pra correr na frente e ser atacado por todos as outras capivaras e distrair. E o porco tá cheio de veneno, daí as capivaras comem o porco e morrem. Não se esqueça, tem que ser radioativo o veneno. Puta. Porque, logicamente, ela estava naquela fazenda lá de radioatividade. É o sangue do Hulk que tá lá dentro. O sangue do Hulk mata qualquer coisa. Beleza. Como é que vamos tirar sangue do Hulk? Pior que eu pensei a mesma coisa, mas tá. Não, a gente pega o doutor dormindo, coloca anestesia e tira o sangue. Fizeram isso, inclusive, no filme. Fizeram desse jeito. Eu não gosto do filme do Hulk, na verdade. Acho que eles ligaram na história. Ele vai te bloquear no Skype. Desculpa. Eu não gosto do Hulk, cara. Meus amigos que gostam do Hulk, eu não sei qual que é a pira do Hulk. Eu também gosto do Capitão América. Tá bom, aí é sacanagem já, cara. Pior, eu falei pra você ficar quieto, era a chance. Saca só. Eu vou até perguntar por quê, né? Por quê? Eu não sei. Porque ele é o top humano, cara. Não é porque ele é bonitinho, eu gosto da comics do Capitão América mesmo. Na verdade, aquele cara tentou ser super-herói desde quando? Desde que nasceu? Ele quadrinho, ele é super-herói, ele tem poder. Ele é super-herói, velho. Se você saber, ele é o super-herói mais humano, assim, sei lá. Não, é que nem hoje eu tava conversando. Não, hoje eu tava conversando com a Becal, né? Aí ela falou. Ah, a Becal é minha irmã, tá? Só pra você saber. Ah, tá, valeu. Aí eu tava conversando com ela, dela assim, meu filme da Marvel preferido é o Thor, deu. Tá, é o Thor. Me diga alguma coisa que você gostou do Thor, além da cena que ele aparece sem camisa. Ela não falou nada. Aquela cena é maravilhosa. Ela não falou nada. Ela falou, Deus abençoe aquela cena. Não, não. Um minuto de silêncio. Minuto de silêncio. Ah, força. Tenho certeza que vocês assistem algum seriado da HBO. Eu assisto. Então, mas na verdade eu gosto do Thor porque tem uma atriz. Tem uma atriz lá, né? Que eu gosto muito dela, né? E o nome dela é Natalie Portman e eu acho ela demais. Beleza, mas prosseguindo a história. Seguindo, onde é que a gente tava? A gente levou o porco com o sangue do Hulk na frente pra ele levar hit. Isso, e como ele é ele tem sangue de Hulk, assim, tal, ele ficou um porco verde. E daí o que ele vai fazer? Se ele explodir, vai matar o protagonista. Aí apareceu o Sr. Miyagi, velho. Apareceu o Sr. Miyagi de novo. O que o Sr. Miyagi vai fazer agora, cara? Eu sei se você vai dar um oi, tipo... Errada tá você? É, o mundo acaba de matar um porco. Sabe aquelas mensagens que aparecem no computador quando eles vão atualizar o antivírus? É uma coisa. Tipo, se você está quase no fim, você vai morrer. Aí ele some de novo. Pronto, acabou. A capivara lá tem 32 gêmeas do mar. Nossa, do mal. Do mar, elas são serpentes capivarísticas. Cara, gostei da ideia. Nossa. O último chefe vai ser uma capivara metade serpente. Ela passou reto pelo Hulk, assim, falou, tipo, conto com você, Senpai Verde. E foi reto. Aí ela subiu uma casa. De repente só deu pra ouvir o boom lá embaixo, assim. E ela começou a correr, passando pelos chefões, assim. Ela subiu... Até a última casa direto? Ela subiu até a última casa direto, porque as casas de baixo começaram a desmoronar por causa da explosão do Senpai casas. Verde. E as capivaras estavam junto com ela porque achavam que... Ela era a nova líder. Isso. Porque ela parecia uma capivara, claro, porque ela era o The Rock vestido de fada, metade gato. E as cores das asas delas hipnotizaram as capivaras. Isso, as capivaras ficaram doidas. Ela foi direto acompanhando com as outras capivaras acompanhando ela. E a metade ia caindo porque tudo tava desmoronando. E ela chegou no chefão, que era metade capivara e metade cobra. Era isso? Serpente, sei lá. Serpente, cobra, o que você quiser. Caraca, vamos personificar essa criatura, cara. Já jogou Resident Evil Code Verônica? Eu parei no 3. Não chegaram no chefão? Não, chegando no chefão. Qual que é o chefão? Só falando. A Verônica. A última lá, aquela. Não é a Verônica, a irmã do cara lá. Ah, sei. Alexia, isso. Alexia. Sabe que ela vira meio. Ela vira meio com uma libélula gosmenta, assim, sim, e tal. Sim. Pensa numa capivara verde, tá? Forte. Tipo, levando em consideração a Alexia. Não sei como explicar, mas eu tô levando em consideração a Alexia. Uma capivara verde, assim, com. Sei lá, um rabo de serpente assim. E em homenagem a Alex, vamos colocar as linhas de libélula nela. Pra ela poder voar. Caraca. Porque, claro, tudo que voa é hardcore. Não, tudo que voa é dá medo, né? Baratas voadoras são hardcore nível extremo. Pra quem não conhece a Alex. Ah, é, manda uma fotinha dela aí. Super sexy ela. O irmão dela se travestia dela, é tão linda que ela é. Ela pegou o senpai e tacou nele, ele engoliu. Explodiu. Porra, mas vocês mataram ele muito cedo. Era. Ressuscita ele com as esferas do dragão aí. Não, a gente pode. Sobrou algum osso pra ela usar? Ela usou. Tem mais um. Um só, é. Sobrou um? Então, a gente. Esse... Tem mais um só. Sim. Sem ela querer saber que esse osso se quebrou na bolsa dela. E apareceu. Vamos criar um personagem aqui. Apareceu um guarda-chuva gigante do desejo. Ela podia. Guarda-chuva gigante do desejo. Realiza um sonho? Ele realiza o desejo? Ele realiza os desejos. Desejos aleatórios. Nesse dedo dos desejos. Chuva. Tá, aí. O guarda-chuva. O que ela desejou pro guarda-chuva dos desejos? Guarda-chuva armou. Ela pediu um macho. Quantos desejos ela tem? Ela tem 8. 8 desejos. Caraca, 8. Não, 8. É muito 8. 8 é muito. 9. 8 é muito, então 9. 8 é muito, vamos colocar 9, bem dessa, né? Vamos pôr. Já que 3 é muito normal, vamos pôr. Sim, 4,5. É, a última coisa que ela desejar vai vir pela metade. Caraca. 4,5? É, 4,5. Então tá, 4,5. O primeiro desejo dela foi um machado de batalha que ela adorava pra poder. Usar contra a capivara. Um batuaca de dano excelente. Tá, um machado. Machado a nível. Machado. Beleza, ela tá com o machado dela, tô anotando. Um dano excelente, tá? E considerando. E considerando que ela tá na aparência do The Rock ainda. Ou seja, ela tá com força e velocidade e desceu, tá descendo. E reflexo de gato ainda. Nossa. É, então ela tá com agilidade. Então ela pegou, esticou o machado pra frente e gritou: Bankai. Não. Pô, não, aí é sacanagem, cara. Chega, não. Ah, não. Pô, tava feliz já. Ele quer terminar a conversa. Ele quer terminar logo uma vez. Sim, claro. Quero que ela grite, sei lá. Quero que ela grite Hakuna Matata, velho. Melhor que Bankai. Bankai é na verdade, muito... não. Bancaria. Ela gritar até. Se o nome do machado se chamasse Hakuna Matata, ela podia ela gritar o Hakuna Matata. Ela gritaria Bankai. Nossa, cara, vamos extrair rebelião agora. Já era, filho. Vamos extrair rebelião. Então tá, o nome do machado dela é Hakuna Matata. Da Batata, não. Hakuna Matata. Isso, obrigada. E o ataque dele é. Anti-Bankai. Como? Uma coisa que não seja Bankai. É um ataque de ação, cara. Ele simplesmente desce o braço com tudo e. Pode. Tipo o Zarak. Tipo assim, ele pega só o braço e desce a lenha, pronto. Sem Bankai. Kaioken. Cara, tá, beleza. Daí. Ela soltou pó de diamante na. Alexia. daí? Fez alguma coisa na aparência física da capivara serpente. Uma coisa estrôncia. Ela soltou pó de diamante e tal, mudou. Borboletas começaram a voar. Borboletas. Isso, tipo assim, cada vez que ela era contaminada com o pó, ela. Aquela parte virava uma borboleta e saía voando. Pra longe. Uhum. Que partes dela foram contaminadas? Um braço. Tempo. Um braço dela foi. E a Kumbika, ela já foi no Fatality, já querendo. E cortou uma das asas. Cortou uma das asas. E usou as asas pra bater nela, tipo Mortal Kombat? Ou foi continuando o pó do diamante, tipo God of War, que você tem que apertar um botão só? Não, é só um golpe mesmo, assim, que nem Mortal Kombat mesmo. Então, a gente utilizou um dos 3 desejos e meios que ela tinha pra ela pedir múltiplos clones dela pra poder ajudar a derrotar a Alexia. Tá, ela usou um desejo pra quê mesmo? Foi um machado, né? Machado, o outro pra múltiplos clones. Só que os múltiplos clones são tempo limitado. Cara, tem pouca estamina, ela tem muita força. Cara, é que se a gente colocar por muito tempo, vai ficar muito apelão aí, vai ficar sem graça. Tá. Uhum. Aí ela tinha 4 ou 3 desejos e meio? Ela tinha 4? É, 4 desejos e meio. Aí agora ela só tem 2 e meio e esses... E todos os The Rocks começaram a atacar. Todos, sem exceção. Tudo ao mesmo tempo. Isso. Só que só o machado dela era mágico. Foi multiplicado pra quantos? The Rock. 15? Tá bom. Eu só tenho o número. Tá bom. 15 The Rocks, tá. Tá bom, tá bom. Beleza, 15 The Rocks mais a Kuvika, 16. E todos começaram a atacar a Alexia, só que só o machado da Kuvika era mágico. Então a Alexia tava levando muito hit point, mas só algumas partes dela estavam virando borboletas. E ela tava sem mana porta, sem... Tem potinho de mana, de botinho de HP. É, porque só que ficou mal. Ela esqueceu de passar na banca do Zé comprar potinho de HP. Poxa, eu tenho que passar feita o negócio do. Mas ela esqueceu, tava fechado, já era tarde. Nossa, que hora ela foi pra esse lugar? Era meia-noite. Quando ela achou a carruagem, era meia-noite. Meia-noite foi quando ela achou. Era 4 da manhã, eu acho, mais ou menos. Vamos ver, ela tá lá dando vale. O tempo dos The Rock tá acabando. Vamos supor, tem mais. Bem pouco tempo, vamos supor. Bem pouco tempo. E o que só sobrou. O que só sobrou da Alexia de todos esses múltiplos golpes? Ela perdeu uma das asas, um dos braços. Ela perdeu o nariz de capivara dela. E metade da. Um terço da cauda dela. Agora. Caraca, ela foi totalmente decepada. Beleza, então quer dizer que só precisava que a Kubica desse o finish him em tudo. Last hit. É, só que de repente todos os trocos somem e fica tipo, a Kubica não tinha percebido, daí ficou tipo assim, como é que você fica? Ela ficou bem certinho na mira da Alex. Caraca. E a Alexa vai ter um ataque especial. Qual vai ser o ataque dela? Senpai, você que tem ótimas ideias. Qual vai ser o ataque da Alexa? Ataque da Alexa? Isso. Que não envolva duas asas. Pode ser o secreto do Akuma? O ataque dela vai ser... Infortúnio. Vai ser o nome do ataque dela. Ela transforma todos em infortúnio. Assim, todo o sentimento que você tem ali de euforia vai ser revertido para coisas totalmente... tristes e ela não vai ter vontade de lutar por sei lá, 2 minutos. Vai ser a exclamação do infortúnio. Ela vai juntar todos os sentimentos em um único ataque. Ok. A exclamação do infortúnio. Ela faz uma pose. Então ela tá fora de Rock, está sem vontade de lutar agora. Isso. Tá, daí ela tá sem vontade de lutar. O que, que vai acontecer com ela? Rock que ela tem 2 desejos e meio ainda. Aí ela vê ao longe. Com o brilho da sua careca. É ele, Estrôncio. Caraca. Que o Estrôncio tava fazendo esse tempo todo que ele não foi ajudar ela? Aí tá. Se Drosso não foi raptado. Ele estava apaixonado pela Alexia. Ele estava apaixonado pela Alexia. Porque ele tinha pinte por javalis metade cobra. Javalis não, desculpa, ela é o que? Uma capivara. É uma capivara metade cobra. Traduzindo, Estrúcio. Que coisa linda. Estrúcio curtia zoofilia. Sinistro, cara. Olha que chegou nessa história, cara. Mas... Onde nós chegamos? Começou com soja, né? Agora onde tá? Tá, o Estrúcio é careca. Moral da história: soja não faz bem. O Estrúcio é fraquinho? Ou ele é forte? Não, mas quando ele viu a sua pobre Alexia em perigo, é alto. Ele começou a juntar os poderes ocultos ele virou... nele. Ele invocou, sei lá, Genkidama. Dragão branco dos olhos azuis. O Supremo Dragão Branco dos olhos azuis. Supremo Dragão Branco dos olhos azuis. O Supremo Dragão Branco. Em modo de ataque. No mundo da fantasia. No mundo da fantasia, claro. Beleza. Tá, tem um dragãozão de olhos azuis, criança, ameaçando a nossa heroína que não quer lutar. E tem um bicho, serpente, capivara, libélula. Ultra estranho. Que tem um namorado zoofológico ali, que eu não sei como é que fala essa voz. Tá, tamo nessa cena aí. Ela matou... O que é estranho é que a última chefona, Alexia, não é a primeira capivara, é? Ela é uma das 32 irmãs. Isso, que está em vingança. As outras, elas foram morrendo conforme as casas iam caindo, lembra? É. Senhor Miyagi. Senhor Miyagi. Ninja. Foi lá e invocou assim, tipo, não, ele apareceu assim em forma dos magos, assim. Não, ele apareceu na conselho, não serviu pra nada. Agora ele apareceu em sua forma verdadeira. Porque a última quest foi completa. Encontrar o... Encontrar o Estrôncio. Então, proeza desbloqueada, ele conseguiu encontrar o Estrôncio. Finalmente. Barulhinho. Senhor Miyagi se revela e aparece. Isso. Ele vai ajudar a nossa pobre e já não motivada heroína. Ele invoca o Bahamut Zero. O mestre apareceu, invocou todo aquele bichão e o bicho. Bahamut Zero. E ele. Tá, foi para o ataque final. Só a presença final. Do Bahamut é suficiente para assustar qualquer um ali. Se eu estivesse naquele momento, eu sairia correndo que nem um louco. Ele ia dizer mocinha, mas ele corrigiu no último segundo. É. Ele também, né? Que nem uma concorda? É. Sim. Mas enfim. É que assim. Ele vai editar essa parte com toda certeza. Não, é que imagina. Tem uma garota na aparência de The Rock lá. Se eu fugir que nem mocinha, vai ficar mega estranho. Então eu tenho que fugir e sair. Correria que nem um louco. Não, ele ia falar assim, eu ia fugir que nem uma louca. Aí ele corta, fala que é louco, né? Louco, é melhor. Que nem um louco. Vamos dizer louco, porque pega o melhor pra gente. O Bahamut vai se concentrar em derrubar o Dragão Branco, do mundo da fantasia. Isso, gostei. Aí o Dragão Branco vai meio que agarrar o Bahamut e levar ele pra fora, e eles vão lutar lá fora. Não leva pro lado pervertido. No Outworld. Eu não falei nada. Você falou ruim. Nada. Beleza. Tá. Sobrou dentro da sala. Sobrou dentro da sala. Eu tô desenhando, velho, pra você ter ideia. Eu tô desenhando. Sobrou o mestre. Vai ter que mandar esse desenho. Tá lindo. Aí a Kubica... Tá lindo, velho. A Kubica ficou mega de cara com o que aconteceu. E deixou a Alexia, a capivara, a serpente de lado e foi atacar o Estrôncio. Estrôncio. É. Então, pé da vida que ela ficou. E você sabe quando uma mulher tá nervosa, cara, realmente nada para ela. Ela ativou o modo TPM. Ela isso, destruiu cara. O corpo de T-Rock. Caraca, os olhos dela ficaram vermelhos. Ela invocou a TPM, cara. Ela invocou a TPM, cara. Ela virou a TPM em pessoa. Gritou tipo TPM já! É, TPM. Aconteceu tipo assim, um comentário de fundo aleatório que surgiu no espaço-tempo naquele momento. É, Kubica digivolve para TPM. TPM. TPM level. TPM. Não tem level, cara. É um 8 level. TPM é TPM. 8... Já era. Parece nível 8 assim, ele já cai porque fica infinito, cara. Tem como medir. Game over. É tipo Rock Lee, assim, tipo, quando abre os portões internos, tipo, aquela parada, assim. Já era. Então, na verdade, aquela musiquinha. Na verdade, essa ideia de abrir os portões foi baseada na TPM, cara. É, o Kishimoto fez baseado na Kubica, cara. Bacana. Aí ela solta todo esse ataque, ela concentra todo o poder dela, assim, tipo, totalmente, só começa a puxar aquela energia vermelha, assim, e ela começa a gritar mesmo, sabe, tipo, sabe, tipo, o Goku vira Super Saiyajin na hora que, sei lá, todos os amigos dele estão mortos em volta, assim, sabe, eles olham branco, chorando e tal, e ela se concentra, porque ela quer matar o Trunks, né, ela tá só lixando o Palex. Primeiro ela quer se matar, porque ela tá sentindo... Ela tá possessa. Ela tá tipo possessa, meu. Ela tá em modo histeria. Aí ela concentra, sei lá, que ataque. Ela concentra. Caraca. Começou. Ninguém fala bancar e eu vou matar. É isso que eu ia comentar também. Pô, ela já tá na TPM, que é o. Que ataque pode surgir da TPM, cara? Supremo Kaioken aumentado 20 vezes / Link Dama Kamehameha. Kamehameha. Kamehameha. Foi, tipo assim, então foi tipo o Hadouken, Jikidama, Kamehameha, o Finishing. Aumentado 20 vezes. Fatality. Aumentado 20 vezes. Com o Fatality do Noob Sabot. E. Que eu adoro ele brincando de cabo de guerra com essas pessoas, velho. E Polidiamante, claro. Porque tem que ter o Polidiamante. Tem que ter Polidiamante. É. Ela concentrou todo o ataque dela nele, mas a força foi. A energia foi tão grande que todo ser vivo em volta virou borboletas. Isso. Certo? Aí ela saiu do modo TPM. Menos o Mestre Miyagi. Menos o Mestre Miyagi, que era imune. Ele não era um ser vivo. Ele tava com o colar da. Não, ele não era ser vivo. Ele era. Se ele não era ser vivo. Ele era. Não. Oh, ia ser legal. Não. Ia ser muito. Ele era. O último Mestre do Ar? Não! Não! Eu não sei. Ele era o Sr. Miyagi. Ele era o Sr. Miyagi. Ele não era o Sr. Miyagi. Ele era de uma raça de Sr. Miyagis. Ele era tipo um ser superior, assim, sabe? Tipo, ele era a manifestação da sabedoria em forma de gente. Tipo, o Supremo Sr. Kaioken. Ele era o Supremo Sr. Miyagi, ele não era um Sr. Miyagi qualquer. Aí era o Miyagi, entendeu? O cara veio de Namekusei, assim, só pra ajudar a guria, assim, e tal, sabe? Tipo, ele é a sabedoria em forma de gente, daí ele não é um ser vivo, saca? Ele é um ar. É tipo ar. Aí tá, tudo explodiu, assim, ela voltou, assim, normal, ela voltou a ser o The Rock, ou não, ela volta a ser voltou o quê? Normal, não, ela entre aspas, ela voltou né, normal, voltou normal. Ela acabou com o corpo do The Rock, então ela só voltou a ser normal, ao normal que era quando ela começou a história. Ela voltou a ser a Kumbika. A Kumbika. O corpo Kumbika. Gorda. Kumbikiko. 55 quilos. Tá bom. É uma bolinha de boliche essa coisa aí. Ela me lembra o Tigglypuff. É, pior, ela parece o Tigglypuff. Bolinha de carne. Ela não parece tão fofa. Ela parece uma... Ela parece uma... O que a gente põe no espaguete? Almôndega. Ela parece uma almôndegazinha. Tá. Almôndega. Gente, faltou uma coisa. Sobrou dois desejos. É isso que eu ia comentar. A gente podia bolar alguma coisa com os desejos. Os dois desejos mesmo. Não, agora ela. Deixa ela pedido pro último. Ela vai pedir comida. Ela tá com fome porque ela só trabalhou e salvou vida. E. Ela desejou que a Terra voltasse ao que era antes, com a memória de todos os seres humanos apagada. Isso, e o desejo de meio, que é o que vai vir pela metade. Ela gostou de ser o The Rock e pediu pra ser o The Rock. Ter os poderes do The Rock. Ter os poderes do The Rock. Ela vai ter só metade dos poderes do The Rock. Ela quer ser o The Rock. Como ela só vem na metade, ela só vai ter os poderes. Ela não vai ter, vai ter a forma dele. Ela vai ter só os poderes do The Rock, beleza. Resumindo, ela vai voltar porque ela era antes sem nada. Com poderes do The Rock. Pronto. Nossa, ela vai ser... E aí, ela vai ficar feliz da vida? Vai acabar assim? Todo mundo vai morrer ou o quê? Seria legal todo mundo morrer no final, ia ser troll, mas... Ia ser uma coisa meio Lost da vida, né? Tá todo mundo morto no final. Pô, podia ser não, bem eu dessa. Não, os desejos trouxe todo mundo de volta, então ela não tá sozinha. Nossa, bem dessa, podia ser bem dessa. Tipo assim, do nada aparece o Mestre Miyagi e fala... Na verdade, você está morta. Quem ganhou? Na verdade, você está morta. E mostra todo mundo, assim, que ela achou que tinha matado atrás dela. Tipo assim, sentado esperando ela em um banco pra ele ir pro além, cara. Ou pode ser... Não, ou tipo... pode ser igual o Triple X2, né? Chega o Sr. Miyagi e fala, você acabou o treinamento tanto, número tanto. Também, cara. Porra, isso seria muito mais sacana, cara. Isso é muito mais sacana. Você acabou aí, tipo, o treinamento número 500, aí, uma coisa. Aí, tipo, o Stronzo ainda tava raptado. Você passou por esse treinamento. É, o Stronzo de verdade tava longe pra Dedéu, tava com outro inimigo mais complicado ainda, que a gente... É até melhor, tipo assim... Acabou bem até. Acabou bem, porque daí a gente deixa a brecha pra fazer um outro, uma continuação da história lá pra frente. Eu gostei, então, cara, eu gostei. Gostei, ficou bom. Feedback da semana. Essa semana uma banda lançou sua primeira single do novo álbum deles, uma banda chamada Red. A música se chama Release the Panic. Eles estão mais agressivos. O Red já é uma banda consideravelmente com letras muito profundas, muito boas. E o estilo deles varia entre um acelerado e um forte. Por essa música Release the Panic, eu tô vendo que eles vão estar bem mais agressivos. E promete ser outro álbum muito fera deles. O álbum que tá previsto pra fevereiro de 2013. Então, você que gosta de uma boa música, de um bom rock, eu recomendo. E o link do vídeo vai estar aqui embaixo, né? Embaixo de onde você provavelmente deve estar vendo, se você estiver no blog. Tá na descrição do podcast. Isso aí. Então, eu vou passar aqui uma informação, gente. Semana... No nosso post anterior, já até comentado sobre o encontro que ia ter com o pessoal do Raiz Coral, Alexandre Terpozan e alguns músicos participantes lá na igreja da Divec. Foi mudado o cronograma, vai ser outro grupo que vai estar vindo aí, Coral Resgate. Só passando a informação para vocês ficarem cientes e corrigindo o post passado. Né? Então agora vai ser Coral Resgate com os outros músicos aí participantes. O ingresso é R$ 25,00 ou R$ 40,00 o VIP, R$ 25,00 o pista. Temos algumas, para mais informações, tem o telefone 3109-5353 e vai ter um cartazinho divulgando esse trabalho. Valeu! Caraca, o cara passou até telefone, velho. Nossa, que isso ciência. Aí foi profissional. Ciência, essa eficiência me assustou, cara. Na boa. Pra caramba, tipo, vou ficar até com vergonha de falar agora, cara. Não vou, acho que não vou falar. Brincadeira, eu vou falar assim. Então, eu quero indicar pra galera a série chamada Arrow, que é a série que conta a história do Arqueiro Verde, que é um personagem da DC Comics. E eu tô gostando demais dessa série porque ela não herdou aquela coisa muito meiga do Smallville, cara. Que o Smallville, sim, começou legal, mas caiu muito a partir da quarta temporada. Uma série de erros que ajudaram, mas Aaron tá muito legal, porque tá muito Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde, ele tá matando sem dó nem piedade. Então, tipo assim, ele tá tocando fogo na cidade mesmo. Tá super bom. Por enquanto tá com 5 episódios e é isso aí. Aaron, pra galera, vai ter alguma coisa relacionada à série aí no post também. Quer indicar alguma coisa? Não sei, de repente eu fiquei nervosa e comecei a falar, tá, deixa eu ver. Ela não é assim, tá? Ela geralmente não é tímida assim. Cala a boca! vamos ver, o que eu posso indicar? Tá. Semana passada eu indiquei um mangá, pra você ter uma ideia. Então fique à vontade, mangá, anime. É. Ah, beleza. Cuidado com o anime que você vai indicar, hein? Senpai, não fala assim. Eu fiquei imaginando isso agora, Senpai, eu não sei porquê. Não, Senpai, por favor, o que vocês podem pensar em mim? Deixa eu ver o que eu... Fala. Ah, sei lá, eu comecei a ler um livro muito bom, que é o Game of Thrones, as Crônicas do Gelo e Fogo, né? É muito bom, né? Muito claro. Bom. Tipo, e se você não gosta do Zé, tem um seriado até, né? Só que é meio... Então, uma pessoa que você tem um... Conselho, sério, na fé, experiência própria. Isso aí, gente. Quero. Então isso aí. Só mais uma coisa, né? Tem uma pessoa que entrou aqui depois que a gente começou o cast, então ela não se apresentou. É a Quero. Legal, posso apresentar o que eu falo? Ai, meu Deus, que nervoso. Como vocês fazem? Apresenta. Ah, tá. Então, o nome é Caroline. Oi, Quero. É minha primeira vez com Alcoólicos Anônimos. Tá. Faz um mês que eu não bebo. Ela tá usando o adesivinho dela no braço. Tô cheia de adesivinho, velho. Eu substituí por duas, então eu tô gorda que nem o senpai. Então. Caralho! Alguém vai morrer. Desculpa. Como que vai ser o nome dessa história, o nome desse conto? O nome do conto vai ser, só pra zoar, vai ser Onde Estava a Equipe Rocket. Onde Estava a Equipe Rocket? Caraca, bem dessa aqui, depois de um tempo a gente perdeu totalmente eles, cara. Eles ficaram totalmente perdidos na história. Isso aí. O nome do conto vai ser a história de Cumbica. Não, as crônicas de Cumbica. Aí E a viagem do peregrino. Não. E o campo de soja. A viagem do estrôncio da alvorada. Viagem do estrôncio da alvorada. Decido aí pra me escrever o nome no meu trem. As crônicas de Cumbica. Porque ela ficou vermelha. Ela ficou vermelha, sangue quente. As crônicas de Cumbica. As crônicas Scarlet. Tá, as crônicas de Cumbica, a primeira mestre de TPM. Primeira mestre Scarlet. Nossa, gostei. Primeira mestre Scarlet. Boa, cara. Legal. Cumbica Biguins. Cumbica Biguins. Finish him!